Vitória Direito, chame solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, bom dia. Salvador, bom dia, passarei 2223, ponto espera. Passarei 2223, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, na turma 60 graus, 08 nós. Alinhe e decola, 1 na 0, 2223. Passarei 2223, decola 240, chame controle 119.8. 119.8, boa. A barra VS com mais 100, frequência livre. Controle, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, bom dia, contato radar, suba sem restrição, nível de voo 180, abaixo de 2000 pés, autorizado direto elefa. Entendeu, sem restrição até 180, após 2000 direto elefa, 2223. Controle, voo 97, tem canal voltando. Gol no 759, prossiga. Autorizada presente, voar direto, morte, nós. Gol no 759, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8, solicite direto ao mesmo. Obrigado, bom dia, vamos ver. Azul 2704, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 089. Azo 2704, decolado às 47, chame o controle de Salvador, 199, décima 8. Bom dia, 2704. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 2704. Azul 2704, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. PUCA 350, Azul 2704. Azul 2704, está no centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Recife 2685, alterna 2545, graças a Passarejo 2223, está no centro Recife, 128.8, alterne 126.0. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, para acionamento. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Fala para o táxi, uniforme, Mike, uniforme. Sinônia 312, bom dia, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Obrigado, direto Duna, desça para o 050, desça para o Cabo Fox, constante a bordo, uniforme mais uniforme. Uniforme mais uniforme, confirme 07 POB. Positivo. Autorizado, tá? Se reporte na interseção para ingresso. Tá bom. Oi, Sinemia 3, 1, 2, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1, 5, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2, autorizado ILS X-Ray, Sinemia 3, 1, 2. Uniforme Mike Uniforme, autorizado ingresso pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Essa Mike Yankee, bom dia, mantém as condições visuais, o ajuste no 0 no 5, autorizado direto farol de Itapuã, reparto 20 milhas. Essa é a Mike Young, que confirma o nível solicitado. Essa é a Mike Young, que plano cancelado Juno 108, versão modificada Juno 108, suba para o nível de voo 040 inicialmente. Essa Mike Yankee está presente na posição Duna a 4 mil pés. Papapapai, uniforme, Mike, uniforme, autorizado decolagem 517, vento 180 graus, 07 nós. Papai, uniforme, Mike, uniforme. Decolou 1-1, no time controle de Salvador, 1-1-9, decimal 8. 19-8, uniforme, Mike, uniforme. Controle de Salvador, meu cordial, bom dia. Papai, uniforme, Mike, uniforme. Papai, uniforme, Mike, uniforme, bom dia. Contato radar, suba para o nível de voo 260, saída São Vono. Então, voo no até o 260, não fala mais, não fala. Luiz, 1-6-3, 1-2. Esse nome é 3-1-2, completo sinal, chame torre, 1-1-8, decimal 9. 9-5, até já, 6-3-1-2. Torre, Salvador, chame 6-3-1-2, na sala, atualizado. China 63, 1-2, tráfego avistado, terminado com o piso 1-0, vento 1-70 graus, 0-7-9, ajuste ao time 1-0 no 5. Repouso, 0-3-1-2. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.0.5, autorizado ILSX Rei, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajustado 1.0.5, autorizado o procedimento ILSX Rei da 10, reporta estabilizado, Papa Romeo Oscar Mike Yankee. Gêmea 312, solo Osmo 6, libere primeiro direito. Chamo solo Salvador, no 21, decimal 1. 21, 1. Papa Romeu, acho que é mais que antes completa o sinal, chame torre, 118, decimal 95. Completar o sinal, chama 2895, acho que é mais que antes. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 238, 125, 1, decimal. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Continua a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste ao altímetro no 095. Oscar, Mike Yankee, o piloto após o marcador externo vai... Mais à frente vai cancelar para propor para pouso na 107. Gente, Oscar, Mike Yankee, reporte de cancelamento do voo IFR. Ok, afirmativo, reportará. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, assinado. Dois comandos, major, voo de Anderson, 304, responde padrão, vai decolar no seu azul, seguir embaixamento toda a região de Salvador. O Guardião 01... autorizado pro Açu, acionando o transponder padrão, tem condições de taxiar até a Oscar para decolagem? Sim, mas chegou, decolagem, para a 107, volta a estado. Informo que eu tenho uma aeronave na final da 10, um helicóptero na final da 10, que irá cancelar e prosseguir para 17. Reporte na Oscar para autorização de decolagem, o Guardião 01. Guardião 01, não confirma o tempo estimado de voo e o POB? Tempo estimado de voo é 1 hora, POB 04. Oscar, Mike Yankee, propõe cancelamento para pouso na 197 direita. O Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, voa o instrumento cancelado ao 25, curve à esquerda, base pela direita, pista 17, aguarde autorização de pouso, informo o Alfa CA50, decolará agora da pista 17, prosseguindo com o pouso do litoral sul. Afirmativa, aguardará a autorização para pouso, Oscar, Mike Yankee, já liberou o final da pista. O Guardião 01, de imediato, autorizado decolagem, prosseguindo com proa sua, 500 pés. O vento 170 graus, 08 nós. Ok, decolagem imediato, não interferir o Guardião 01. Guardião 01, decolou os 26, reporte vertical do farol de Itapuã. Os 26, reporte na vertical de Itapuã. Oscar Mike Yankee, autorizado pouso Suman 7, o vento 170 graus, 079. Autorizado pouso, baixar travado, pista 197, Oscar Mike Yankee. Guardião 01, chama o controle Salvador 199.8. Controle 119.8, grato, 01. Salvador, muito bom dia, é o Guardião 01. Guardião 01, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste no 015. 1-0-5 na escuta permanente do controle 01. Como é que é? Eu falo os 28, a estacionar frequência livre. Salvador, bom dia, vou no 095, próximo ponto será no 0, pronto. Estou no 095, autorizado, linha de decolar, estou no 0, vento no 60, grau 089. Autorizado a linha de decolar no 0, vou no 095. Estou no 095, decolou aos 31, chama o controle de Salvador, 119.8. 19.8, informa muitos pássaros sobre a pista, sim? Confirme? Muitos pássaros sobre a pista, Karina. Gente, porém houve alguma colisão, você sabe dizer? Não, tem muitos pássaros, principalmente à esquerda do eixo da pista, do lado esquerdo do eixo da pista e sobre o asfalto. Muitos pássaros ali. Gente, graças pela informação, no 095. Claro. 1095, ainda na escuta da torre? Ainda na escuta, vou transferir agora para 198. Bom dia. Bom dia. Salvador, Golo, 1095, na Arbor Elefa. 1095, contato radar, sobre 360, direto Elefa. 360, voando Elefa, Gol, 1095. Azul Azul 4039, decolou 35, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8. 19, 8, 4039, informa que próximo à marca de mil pés, à esquerda da pista, em próximo à lateral da pista, tem uma, parece ser um pássaro morto e vários pássaros de volta. Nas proximidades da Taxi Eco, confirme. É, a proximidade da Eco, só que à esquerda da pista, na borda lateral esquerda da pista. Ok, ciente. 19,5, controle correto? 199, decimal 8. Opa, 19,8, obrigado. Zero 95, chame sempre Recife. 128, decimal 8, ok, 126, decimal 0. 22260, bom dia. Bom dia. Azul 4039, controle. Na escuta para o 54039, passa 2000 pés a 320 São Bruno. Contato radar, subiu 320 direto Ledo. 320 direto Ledo, 4039. Precisa. Submeter a mil pés da presente, ajuste para referência 1015, guardião 01, na escuta do controle Salvador.